O tema hoje da palestra é bênçãos e maldições. Para começar, o que é uma bênção? A bênção, ela vem da palavra bem, ela origina-se da palavra bem ou bom, de algo de bom. Então, alguém que profere uma bênção, ele está desejando algo de bom, algo de elevado, algo de positivo a quem está recebendo, ao destinatário da bênção. Então, por exemplo, quando nós adentramos essa sala aqui para tomar passe, o passe não é nada mais, nada menos que uma bênção. É uma bênção através da imposição de mãos, em que o médium passista, ele transmite uma energia positiva, benéfica, às pessoas que lá sentam para receber essa bênção, que seria o passe. No final aqui da palestra, a oração final é uma espécie de bênção, através daquelas palavras proferidas, e que deseja todo mundo de bom para todos, tanto encarnados como desencarnados. Se nós formos numa missa, a oração final do padre é: eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É uma bênção também, que deseja tudo de bom e de elevado e de positivo para as pessoas que lá estão na igreja. Se nós um dia tivermos oportunidade de ir a Roma, na Praça de São Pedro, na bênção papal, ele, quando profere aquela bênção, também é uma bênção a nível mundial, que também deseja tudo de bom, tudo de positivo, tudo de benéfico às pessoas que lá estão, e não só para aquelas pessoas lá que estão lá. Porque o Papa, pela posição que ele está, não é por nada que ele está lá, né? Naquela posição. Então ele profere aquela bênção que também ela atinge de forma positiva aqueles que se deixam atingir. Então essa última parte, se deixam atingir. Então, as bênçãos funcionam, contanto que as pessoas que se propõem a receber essas bênçãos estejam preparadas, estejam sintonizadas, estejam com o coração e a mente aberta. Então, de nada adianta, naquela sala, sentarmos para receber um passe e termos a nossa mente, o nosso coração cheio de ódio, de revolta, de mágoa, de ressentimento, porque pouco ou nada vai resolver o passe. Da mesma forma, no momento que formos numa missa, na hora da bênção final, se nós tivermos raiva, discórdia, alguma desavença com alguém, ou algum vizinho, ou alguma outra pessoa, e termos aquilo dentro do nosso coração, pouco vai resolver aquela bênção do padre. Não vai nos atingir. Então nós temos que ter uma frequência aberta, uma frequência boa, uma frequência aberta de bondade, para que a gente consiga receber de volta essa bondade. Então, isso são bênçãos. E existem as maldições. Maldições também existem, que vem da palavra mal, ou mal. O que são as maldições? É desejar o mal a alguém. E isso acontece muitas vezes. Então, agora eu vou contar a história para vocês de uma maldição que aconteceu aqui em Flores da Cunha. Mais precisamente, não era Flores da Cunha, era a Vila de Nova Trento. Lá, mais ou menos, no início do século passado, entre 1900 a 1910. Esse relato está aqui nesse livro, Memórias de um Neto de Imigrantes Italianos, escrito pelo Claudino Antônio Boscato, um grande historiador, tá? Que já faleceu há uns 8, 10 anos atrás. Eu conheci ele pessoalmente. E aqui ele relata a história de uma maldição proferida aqui naquela época, na Vila de Nova Trento, que fazia parte, então, do município de Caxias do Sul. Uma maldição que aconteceu. Para quem quiser, está na página. Quem quiser conferir, página 50 desse livro aqui. Quem quiser saber a história de Flores da Cunha, está tudo aqui. Bom, naquela época existia aqui em Flores da Cunha uma tal de Associação Garibaldina, certo? Essa Associação Garibaldina havia sido fundada uns 45, 50 anos atrás pelo José Garibaldi. E essa Associação Garibaldina, ela tinha uma ligação bastante próxima com a sociedade maçônica, com os maçons, certo? Eles tinham uma aversão bastante grande com os clérigos aqui da região, com os padres. Eles tinham alguma aversão pelo fato de que, naquela época aqui, a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui na nossa cidade, na região toda, além de ter o poder espiritual, que era a obrigação deles, né, eles também detinham, de certa forma, um grande poder político. E detendo o poder político, era, de certa forma, eles detinham também um poder econômico. E eles não concordavam com isso, porque essas pessoas dessa Associação Garibaldina eram as pessoas um pouquinho mais, digamos assim, instruídas, eram um pouquinho mais, digamos assim, esclarecidas, e elas não concordavam com isso, mas elas não tinham assim elas não queriam assim bater de frente com a Igreja Católica, tanto que eram moderados. Mas como em todos os grupos existem os radicais, né? Isso a gente está vendo hoje, né? No Brasil todo existem os radicais. Naquela época existia um tal de Sabadini. Eu posso falar o nome porque ele colocou o nome aqui, porque não existe mais pessoas da família dele aqui na região. Esse Sabadini, ele era um grande cavaleiro. Ele andava a cavalo, ele tinha vindo da região da campanha, ele laçava muito bem, e ele pertencia a essa Associação Garibaldina. E ele detestava principalmente o bispo da época. Ele tinha uma aversão especial, não se sabe o motivo, porque aqui não existe motivo. E naquela época, mais no início do século, século XX, 1905, 1906, por aí, esse bispo, ele vinha vindo de Antônio Prado. O nome do bispo era Dom Cláudio Ponce de Leão. E ele, quando estava chegando em Flores da Cunha, mais precisamente na esquina hoje, onde existe, estão inaugurando hoje o Leão Alado aí, da John Kennedy com a Avenida 25 de Julho. Ele estava chegando de Antônio Prado, que ele tinha ido lá administrar a Crisma, em Antônio Prado. Então ele estava chegando aqui mais ou menos um sábado de tarde, às 3 horas, e aí passou então esse tal de Sabadini com o cavalo e tentou laçar o bispo. Sorte que o bispo era um pouquinho ágil, não era tão velho e tal, né? Ele conseguiu se desvencilhar do laço, e aí o laço caiu, e o cara pegou e subiu, e o cavaleiro esse, o tal de Sabadini, nunca mais apareceu aqui por medo de represálias da população, certo? Tá, tudo isso que eu estou falando está aqui, tá? É verdade. Aí o que aconteceu? O bispo esse, ele meio contrariado e extremamente achando que aquilo tinha sido um sacrilégio contra um membro, digamos assim, superior da Igreja Católica Apostólica Romana, ele proferiu aqui, naquele dia lá, uma maldição episcopal. A maldição episcopal é uma maldição proferida por um bispo. A maldição sacerdotal é uma maldição proferida por um sacerdote, certo? Essa maldição episcopal dizia assim, lá na frente de todo mundo, que durante 50 anos, Flores da Cunha não iria progredir, e sim iria regredir, economicamente, financeiramente e politicamente. Durante 50 anos, a cidade de Flores da Cunha não progrediu. Não se sabe se por sugestão, não se sabe por força do destino. O fato é que o que aconteceu foi que, mesmo em função Em 1924, quando se deu a emancipação política de Flores da Cunha, nada aconteceu. As indústrias que aqui existiam, elas fechavam. Alguns tentavam abrir novas casas de comércio, novas indústrias, e elas não iam para frente. Enfim, só na década de 50, mais precisamente, aí por 52, 55, perto do ano de 60, é que algumas indústrias, vinícolas e de móveis e outras, conseguiram iniciar um processo de, digamos assim, de progresso, e que deu certo. Enfim, em torno de 55 a 60 anos para cá, é que realmente a cidade de Flores da Cunha, hoje, na época era a cidade de Nova Trento, ela conseguiu evoluir economicamente e financeiramente. Então, eu quis dar esse exemplo para mostrar para todos nós que uma maldição também, ela pode sim ser levada a termo. Por quê? Porque naquela época existia sim sintonia das pessoas que lá estavam em realmente aceitar essa maldição. Porque naquela época, imagine só vocês, se hoje um bispo chega em Flores da Cunha e ele já é ovacionado, de certa forma, né, pelo povo, digamos assim, religioso, imaginem vocês, em 1905, 1910, a chegada de um bispo em Flores da Cunha e acontecer esse tipo de coisa. Então, no momento que ele proferiu essa maldição episcopal, as pessoas estavam tão sugestionadas, tão preocupadas com isso, que realmente abriram vibração, abriram frequência, e isso realmente aconteceu. E isso está aqui na história, isso é a história do Claudino Antônio Boscato. Ele é um grande historiador, inclusive ele, para contar esse tipo de história, eu acho que ele fez uma força muito grande, porque ele era extremamente anticlerical, bastante cético, certo? E para ele admitir que uma maldição aconteceu em Flores da Cunha, não foi fácil. Então, isso aconteceu lá em 1905 a 1910, faz em torno de um século e pouco, né? E isso aconteceu. Então, bênçãos acontecem porque as pessoas abrem frequência e se colocam à disposição das bênçãos. E as maldições também acontecem porque as pessoas estão, às vezes, abertas a esse tipo de maledicência, como fala no Livro dos Espíritos. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.